Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foram. Eu não suporto a ausência de quem partiu. O que ficou só as lembranças de quem existiu. É foda, mano, quanto tempo passa e ninguém viu. Bateu saudade no peito, fico vazio. As lágrimas que caem, alguém fica a chorar. É difícil saber que se foi pra nunca mais voltar. É difícil suportar, ainda lembro você aqui. Alegre, sorridente, mas se foi, sei se despedir. Inacreditável, fatalmente você partiu. Infelizmente só a saudade de quem existiu. Mas mano, amiga, a saudade não dá pra conter. Abraço, fica na paz, espero um dia bateu te ver. Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi pra nunca mais. Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi. Mais bateu saudade aí, parceiro. Ainda me lembro dos manos que se foram e os que aqui tão morrendo. É foda pra mãe ver o filho no caixão. O tempo não secará as lágrimas, nem a dor do coração não vai passar. Na memória sempre fica as lembranças. Enquanto a paz não reinar, haverá as matanças. Enterro de chegado fazendo as lágrimas cair. Esteja em paz, se o Josivan pintou que o Wellington Neguinho. Sempre serão lembrados aqui na nossa memória. Muitos não aceitam a partida, o ódio pede resposta. Vingança quer falar mais alto. Escuta meu parceiro, aqui se faz, aqui se paga. Tudo tem seu preço, nem acredito. Bateu saudade, aperto no coração. Nem queria mais te ver, que escrever essa canção. Pros manos que descansa, que se foram da quebrada. Eu sei que tá com Deus. Isso que acalma, cadê aquele mano que tinha no rosto a alegria? Esteja em paz aí no céu, o Wellington Tiririca. Da dor vem as lágrimas, das lágrimas a saudade. Machuca, destrói e o coração bateu invade. Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi pra nunca mais bateu voltar. Saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi. Que se foi. Que se foi pra nunca mais voltar. Eu me lembro dos moleques de antigamente. Era só moleque doido, era só moleque de atitude. Era só moleque correria. Eu me lembro das farinhas e das PT de cima. Todo dia nós colava na pracinha do Pérola. Junto com a molecada, nós batia uma pelada, nós brincava até umas horas e depois nós ia embora. O tempo foi se passando, as noites foi se passando e também já se foi. Mais um fulano, o mano Marcelo já se foi. O mano Ricardo já se foi. O mano Sapote já se foi. O mano Laser já se foi. Trairagem é mato, casinha é estrago. Mas Deus vai, cobra é do diabo. Os moleque era sangue bom. Tinha Deus na mente e Jesus no coração. Aqui na minha quebrada antigamente era bom. Porque só tinha moleque de atitude. Haha, só tinha moleque sangue bom. Sangue bom. Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi pra nunca mais. Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi. Que se foi. Que se foi pra nunca mais. Bateu saudade, aperto no coração. E o silêncio traz recordações dos manos que se foi. Que se foi pra nunca mais.